Boa noite a todos, bom dia, boa tarde. O Coronel Oliver de Ritz se apresentando aos demais companheiros. Hoje, dia 7/10/2016, às 19h14. Daremos início a mais uma solenidade da 17 BPM. Presentes aqui na sala, Cabo Ederson Domingues, Ezequiel Schneider e os demais companheiros. Hoje nós faremos a solenidade do Wendell Guerreiro, tá? O que eu tenho a dizer do mesmo, ele entrou no batalhão no dia 30/9, tá? Uma pessoa aí destinada a aprender, destinada a ajudar, tem aí suas qualidades, tem já experiência, tá? Mas como qualquer outro, tá? Um companheiro Ele perdeu também a conexão. tem essa missão de se adaptar e de ajudar o batalhão da melhor forma. Por isso ele está aqui com a gente. Ao longo do seu estágio, vale lembrar que não me chegou nenhuma reclamação do mesmo, tá? Na questão de logins, a gente vê que ele é um membro ativo, tá aí com a gente, tá? Nunca questionou um procedimento, nunca chegou a tumultuar nada, é um bom soldado e nada mais do que justo promovê-lo. Então, o link do juramento já se encontra aí na sala, acredito que você já tem acesso. Então, a partir de agora, você se apresente aos demais companheiros e já em sequência leia o juramento, ok? Então, com a palavra, o Anderson Guerreiro. Boa noite. Estagiário Wendel Guerreiro, se apresentando ao Coronel Oliver de Ritt e aos demais companheiros de farda. Apresentado. Incorporando-me ao 17º Batalhão da Polícia Militar Virtual, e é o que representa essa instituição. Os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do dia, meu dia, parei, hesitarei, desistirei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde eu cheguei. Somos persistentes, somos ousados. Somos a melhor equipe, somos a 17 BPM. Pois é, pessoal, nós somos a 17 BPM. Eu gosto nas solenidades de comentar alguma coisa para registros e aprendizagem. Um dia desse eu escrevi um texto no grupo do Facebook, onde eu mencionava o que é ser da 17 BPM, tá? E ser da 17 BPM não é uma tarefa fácil, tá? Porque a 17 BPM é suar a camisa o tempo todo, tá? E muitas vezes a gente está diante a muitas dificuldades, seja em qualquer área, seja no comando, seja no servidor, seja no treinamento, seja em alguma regra, em alguma desavença com o companheiro, em alguma coisa, tá? Jamais deixaremos abater por isso, porque somos persistentes, somos a melhor equipe. De uma forma ou de outra, a gente vai manter, primeiramente, a calma e vamos, com o nosso conhecimento, resolver da melhor forma, tá? Nós somos adaptáveis, somos guerreiros do mais alto calão. A gente não vive de quantidade, a gente somos a qualidade. E a 17 BPM, ela é para quem tem sonhos, é para quem quer ser ouvido e respeitado. Todos podem fazer algo e ser diferente, nada impede de conseguir e buscar. E é por isso que nós somos os melhores. Então, pessoal, o juramento da 17 é um juramento muito bonito, tá? Onde ele não vai questionar em nenhum momento, não vai hesitar em fazer coisas erradas, não vai desistir e não vai falhar quando for para fazer alguma coisa. E acima de tudo, ele vai preservar a imagem do batalhão. E digo mais, estar de pé, em todos os seus momentos. Como forma de humildade, todos os companheiros que testemunham que possam chegar aonde chegou. Realmente, sem dúvida, é um juramento bonito. É um juramento que o batalhão mantém vivo, né? É difícil você ver hoje em alguns batalhões por aí. Mas nós seguimos sempre a nossa própria filosofia. Desejo muito sucesso a todos os que se formam, a todos os que se graduam, que para mim é muito, fico muito feliz e honrado com cada um de vocês que se graduam. E o que eu quero também, pessoal, é ganhar a confiança de vocês todos os dias, tá? Todos os dias, é saber que na minha ausência eu posso ficar com a mente tranquila, porque eu sei que há pessoas por trás de todo esse nome que é a 17, fazendo as suas funções da forma que foi designado a fazer. A 17, ela não vive somente do comando geral. A 17, ela vive por nós. Não é um, não é dois, é nós. Onde há o comprometimento de todos, ali existe um batalhão. E é isso que é a 17. Não é fácil ser da 17, tá? As gangues se unem, são muitas pessoas que não seguem uma doutrina, que não seguem uma filosofia, que não segue um protocolo, um procedimento, um treinamento, que estão dispostos a se unirem para vir matar policial, para vir contra o policial. Nada diferente do que acontece no Brasil hoje. Os bandidos estão cada vez melhores. Estão chegando em maior número. Nós, pessoal, a gente ganha o quê? A gente todo dia treina. Todo dia fala. Todo dia procura estudar, procura a melhor forma. E mesmo a gente fazendo tudo isso, ainda somos pequenos em quantidade, né? Então, pessoal, vale a pena ser policial? Vale a pena ser da 17? É uma pergunta que fica para reflexão de todos vocês. Sei que não falho, não falharei, não falhei em nenhum momento aqui no Comando Geral, né? Porque sempre eu estou orientando, conversando com um, com o outro, estou fazendo minhas obrigações e torcendo todos os dias para que isso mude, para que essas dificuldades mude, para que nós conseguimos aí, né, possamos ser aí muito melhores, né? Seremos muito mais se fizermos o melhor hoje. Então, todo dia a gente tem que trabalhar, todo dia a gente tem que fazer o melhor. E eu tenho certeza aí, pessoal, que hoje eu estou graduando um, estou graduando outro, mas lá na frente, espero em Deus, que seja recompensador, que traga benefícios para o batalhão, não para mim, para o batalhão. Há pessoas aqui dentro, não tem animais aqui dentro. Não é, né, aquele forgado que fica no servidor te zoando que está aqui dentro. Aqui é uma família, aqui são pessoas que fizeram grandes amizades e que vão perpetuar para o resto das suas vidas, as amizades aqui dentro. Não são amizades passageiras de um servidor mata-mata, de um servidor roleplay. Aqui é um batalhão, cada nome aqui faz o seu caráter. E a gente vai lembrar para o resto da vida. Então, pessoal, que tudo que eu falei que sirva de reflexão. Parabéns aí a todos. E fico muito feliz. Sucesso aí para nós, né? Nesse ano, nesse fim de ano aí, 2016. Que 2017 possa chegar com, com tudo aí, né? A gente vai fazer 5 anos de batalhão e tudo dê certo para nós. Finalizando aqui a gravação, antes, o Wendell Guerreiro tem 30 segundos para agradecer. Quem tiver que agradecer, uma palavra aí, Wendell. Novamente, boa noite. Eu queria agradecer a todo o batalhão. Não vou citar nome para não correr o risco de esquecer alguém e acabar sendo injusto. Mas eu agradeço a todos a forma que me receberam, toda a recepção, toda a paciência de cada um para estar me apresentando 17. Eu me sinto honrado de estar participando todo esse batalhão, de toda essa equipe. Estar trabalhando junto com todos vocês. E eu queria deixar uma palavra para mim e também para todos. Em todos os momentos, a gente aproveitar cada oportunidade. Mesmo os momentos de fraqueza, os momentos de força, a gente aproveitar cada oportunidade que a gente tiver. Mesmo as pequenas oportunidades, aquelas que parecem significantes, elas vão nos levar a um lugar mais alto, porque tem uma palavra que diz: não despreze o dia das coisas pequenas. O que é pequeno hoje pode ser um caminho para uma grande oportunidade. Então, para mim e para você, se esforce em todo momento. Não despreze nenhuma oportunidade. É uma palavra que eu deixo para mim e para nós. Obrigado. Muito bom aí. E uma salva de palmas aí para o Wendell. Parabéns aí por sua solenidade. E o ventiladorzinho ali do Rui, até comemorando aí também. Bom, então é isso, pessoal. Finalizando aí mais um dia, mais uma solenidade. Agradeço a presença de todos. Sucesso a todos os dias aí de patrulhamento. Vamos fazer o que nós sabemos de melhor. Todos os dias, pontualmente, a partir das 3 horas da tarde, estamos na rua, estamos patrulhando e dando o nosso melhor. Independentemente da situação que tiver, nós estaremos ali para fazer os nossos trabalhos. Quanto às dificuldades, o comando geral vai responder. Sabemos de todos os problemas que estão ocorrendo com o batalhão e tenha paciência e muita fé em Deus que a gente vai mudar esse quadro, tá? Agradeço a todos aí, sucesso e finalizando aqui mais uma solenidade, TKS. Obrigado.